conheci. Pois se chegando assim comigo de mansinho, me conquistou. Por mais um show da família Tornado, a super nave de Tomé Sul.